deixam bem, mas eu sou eu. Partideiro indigesto, sem nó na garganta. Defensor do samba verdadeiro, que nasce no morro, fonte de inspiração. É, mas eu sou assim, sem papas na língua, meu bom camarada. Não sou caô-caô, nem conversa fiada. E também detesto cagoetação. Sei que na minha ausência os invejosos me malham sem pena e sem dó. Eles dizem até que eu fumo maconha e ando com a venta entupida de pó. O que vem de baixo não me atinge, o meu sucesso incomoda muita gente. Está provado que esse monstro inveja, ele é mesmo a arma do incompetente. Mas eu sou eu. Sou malandro, cantor de bandido e até revoltado, somente porque canto a realidade de um povo faminto e marginalizado. Na verdade eu sou um cronista que transmite o dia a dia do meu povo sofredor. Dizem que gravo música de baixo nível porque fala a verdade que ninguém falou. Mas eu sou eu. Sei que na minha ausência os invejosos me malham sem pena e sem dó. Eles dizem até que eu fumo maconha, que ando com a verde entupida de pó. O que vem de baixo não me atinge, o meu sucesso incomoda muita gente. Está provado que esse monstro inveja, ele é mesmo a arma do incompetente. Mas eu sou eu. Isso aí, malandra. Eu sou malandro, cantor de bandido e até revoltado, somente porque canto a realidade de um povo faminto e marginalizado. Na verdade eu sou um cronista que transmite o dia a dia do meu povo sofredor. Dizem que gravo música de baixo nível porque fala a verdade que ninguém falou. Mas eu sou eu. Eu sou eu, partidário de gesto, sem nó na garganta. É, sem nó na garganta, malandrar. Sem papa na língua, meu bom camarada. Não sou caô, caô, nem conversa fiada. E também detesto cagoetação. Diz aí. Mas eu sou assim. Sem papa na língua, meu bom camarada. Não sou caô, caô, nem conversa fiada. E também detesto cagoetação. Marcelo D2, sem nó na garganta. Sou eu, malandro.